função. O rap bate no coração, sentimento que me traz inspiração. Tô na rua ou em qualquer lugar com os irmãos. Formou união, uma conexão, agora segui um plano firmão. Então cola junto com a firme, conta e manda mensagem com a rima. Pelas minas, cena que eu tenho de cantar em cima da batida. O rap não para, a rima dispara, a evolução vai ser minha trara. Então me cai com seriedade, dificuldade que se depara. Acordes no beat, melodia de um belo som. Que me inspira, fortalece, domina meu coração. Resgatar os moleque, verdadeira missão. Usar o meu rap pra libertar os irmãos. Em todos os lugares, em todos os paus. Edizando os moleque, curte e joga a mão pro alto. Com amor e humildade, muita paz no coração. Obrigado meu rap por me resgatar no som. O amor que eu sigo a cantar, junto com o R.A.P. O rap é meu lado, rimando eu sigo, passando a ideia que eu digo. O amor que eu sigo a cantar, junto com o R.A.P. Pra meu lado, rimando, eu sigo passando a ideia que eu digo. É Sandrão, CN Boys. Teste som. Agora vai, mano. Na pegada de malandro, tio, a todo vapor. Dá pra sentir aqui no peito quando é feito com amor. A pele arrepia cada vez que escrevo um som. Os olhos ensopados, dominados pela emoção. Cada sentimento na ponta de uma caneta. Cada verso que eu escrevo já senti na minha veia. Fingado de vileiro, cabelo raspado. Um dom que Deus me deu, represento os favelados. Obrigado. Em quatro versos, resumindo os track. Referência dos deck. Onyx, Gangsta, Desert Flex. Metáforas, palavras ofensivas. Que embala, resgata, o rap é minha prática. Mesclando poa, mais pelotas, essa instrumental. Ideias, fundamental, fazendo rap final. Passa ano, mais ano, a gente sempre igual. Escrevendo a nossa história, mas sem ponto final. O que eu sigo a cantar, junto com o R.A.P. O rap é meu lado, rimando eu sigo, passando a ideia que eu digo. O que eu sigo a cantar, junto com o R.A.P. Rap é meu lado, rimando, eu sigo passando a ideia que eu digo. Que eu sigo R.A.P. Minha rima que bate pesada, abrindo a mente dos moleque. Formou conexão, aí fudeu aqui, ó, rap. Que fala a verdade na cara, tiozão, doa quem doer. O bumbo que abala a estrutura, o beat que faz a caixa tremer. É o rap que segue na pista e continua informando a favela. Aqui é os verdadeiros que segue dando sangue por ela. Na profissão periga, é nós que tá, faz mal cara. Tentaram derrubar, só que os guerreiros aqui não para. Seguimos alertando e despertando a molecada. O crime não convém, faz refém em nossa rapa. Eu quero é liberdade, alma livre pra voar. Poder levar meus versos nos palcos que eu pisar. Família formada nas ruas DRS. Já vem de miliano e assim permanece. Satisfação total, aí Sandrão, aqui é nós. As ruas consagraram e devem CN Boys. Dos barracos de tábua, das ruas de chão batido. Os guerreiros aqui não para, no rap tão envolvido. Através do teu ouvido consegui te alcançar. Hoje para pra escutar o que nós tem pra falar. Licença pra somar, pra chegar a representar. Os parceiros de Poá, demorou é nós que tá. Conexão de mil grau lá do sul, RS. Eu rezo todo dia, agradeço em minha prece. Cada palco que pisei, cada mano que trombei, cada foto que tirei, cada rap que cantei. E as palavras de incentivo que sempre te fortalece. Vai e não desiste, negão, mostra o teu rap. Por isso que eu sigo firme aqui, não tô só. Preparado pro pior, mas buscando sempre o melhor. Que é o certo pelo certo, parceiro, aí já era. CNB e DV, rapaz, ponto, favela. O que eu sigo a cantar, junto com o R.A.P. O rap é meu lado, rimando eu sigo, passando a ideia que eu digo. O que eu sigo a cantar,